Global Unit, go 1592, passing 170, descend 150, start information. Go 1592, Spock ID, descend 255050, clear, go med 1, arrival. Unclear, start direct to stop, inspection. Go 1592, 050, flight direct to stop. Espera direita, Alfa Juliette para portão 10, 3170. Plano 3520, chame torre 118, decimal 95. 520, que é negar no 0, no 5, autorizado pouso, pistão no 0, vento calmo. E pouso, pistão no 0, 3520. Quais condições da pista? Pista seca. Muito obrigado. Go 1592, clear LS final approach, runway 10, descend to 2000 feet, 1015, call stop. Go 1592, descend 2000, scan 1015, clear for approach, call stop. Juliette, portão 02. Foxtrot, Alfa Juliette, portão 02, o top 3520. Aqui eu vou serra na escuta. Fazer na tudo, senhora. Michael Fox Sierra autorizado, início de reboque, reporte ao término da remota 1-2. Ok, iniciando, reporte ao término, tá. Alô, Tom, Michael Alfacerra, informa um término do reboque, obrigado, bom dia. Michael Alfacerra, ciente, bom dia. Bull 1592, establish on approach runway 10. Bull 1592, contact Mount Tower, 118, Mount 95. Tower 1895, good day. Tower, good evening, go 1592, on approach for runway 10. 1592 QNH 1015 clear to land runway 10 windy 160 degree 09 knots. Call 1592 TNA 1015, we are clear to land. One 592 on the ground, 42, turn your right, approve a taxi via Alpha Juliet, position is 14. 1592, left next right, Alpha Juliet, position 14. Alpha, Quebec India. Quebec India, prossiga. Informa o término do chefe de motores. Alpha, Quebec India, ciente, bom dia. Salvador, Argentina, 1911. Argentina 1991, aguarde cópia. Cópia. Da Aparcadero 11, 400 a 6. E chegou. Antena 1911, ready to copy? Ready for copy. Antena 1911, clear to get to a data via Open Zulu 44 after accordion flight plan route. Flight level 400, Sanvo 1, departure Doclo, transition. Runway 10 after departure, right third, call 5225, Salvador departure 120.8. Hurry back. Please call, say again, departure permission. Sanvo 1, departure Sierra Alpha November, Vitor Oscar 1, Leda Toclo, transition, Delta Oscar Kilo, Lima, uniform. Delta Oscar Kilo Lima Uniform. That's correct. 100 SK, after departure 100. Then 1911, scope 5225. Oi, Salvador, bom dia, Gol Nuno 72, centro da Delta. Gol Nuno 72, boa noite, controle Salvador, sem identificação. Essa via chegada voo MED 1 para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1 no 0 no 5. 1 no 0 no 5, 0 5, 0, pode voltar, que a gente estaria também na formação ao nosso lado direito aqui. Autorizado direto Duna, voo 1 no 72. Direto Duna, 1 no 72. 172, está autorizado o nosso acidente LF aqui, fechando 0, dentro para 2, não sai, altímetro no 095, reporte estabilizado. 3520, pronto, cópia? Pronto. 3520, autorizado, Serra Brava, Juliette Papá, via Pêsulo 17, nível de voo 370, saída Pulca, transição Caju, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5227, controle 120, decimal 8. Autorizado, João Pessoa, Serra Brava, Juliette Papá, nível 370, Pêsulo 17. Saída Pucca, transição Caju, da coluna 0 com curva esquerda, 5227 transponder e 1208 o controle, o 3520. 3520, o cotejamento está correto, chama pronto, portão 2. A chama, o 3520. Ono 172, 5 graus à esquerda de turno, só para evitar a formação. Teste autorizado. Bom, Tiago, 1973, prossiga. Tá, a gente dá a informação Delta, autorização para Guarulhos. Bom, 1173 autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Peso Luna 0 Taubaté, nível de voo 360. Saída São Voo, transição Mótiva, decola da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5223, controle 120, décima 8. Copiado Guarulhos, 360, Peso Luna 0 Taubaté. Decola da 1-0, São Voo, transição Mótiva, com curva à direita. Aciona 5223, controle 1208, voo 1973. Voo 1973, cotejamento correto, chama pronto, portão 9. Tá, chama não. Salvador, o 3816 está cruzando 190 para 1-5-0 na sua escuta. Bom dia, 3816, controle Salvador, sendo identificação. Desça via chegada com média 1 para o nível de voo 050. Ajusta o trimestral no 015. Via 1015, nível 50. O 3816. Como a chance de voar direto de SAP? Autorizado direto do 1, 3816. É tudo bom, obrigado. O 1172, sobre Jadilés. O 1172, chame torre 118, décimo 9, se compôs. 1895, torre Salvador, voo 1172. O 1172, KNH 10, 15, continua aproximação, aguardando autorização. Voo 1172, autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 03 nós. Livre pouso, voo 1172. São 3520, autorizado, chama táxi. Chama táxi 3520. Salvador, Gol 1173, posição 4, taxa. 1173, autorizado, senhor Otávio. Entendeu, posição 1973. Salvador, Argentina 1911. Stand 17, to push back in the setup. Antenna 1911, stand by to push. Stand by. Turma 0, desça para 2 mil pés. Altimetrono 0115, reporte estabilizado. 2000 com 1015, reporte estabilizado, stand 3289. Gol 1172 no solo 20, libera direito, autorizado táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi e Juliette. Gente, libera direita, segue pela Alfa, mantém antes da Juliette, gol 1172. Autorizado desvio, tanto 38 no meia, após desvio vai direto no 1, reporte estabilizado. Vamos, obrigado. Autorizado táxi, direita Índia até o ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera reporte pronto, QNH 1-0, no 5. Índia, ponto de espera, 1-0, reporta pronto, 3-5-2-0. Aerotáxi, o Gol 1-1-7-3 com 1-1-4 a bordo. Autonomia 0-4-2-5, alternando o Galeão. Gol 1173, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via PAT, táxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, QNH 1-0-1-5. 1-0-1-5, PAT Índia, não vai chamar pronto no ponto de espera, Gol 1173. Salvador, Argentina 1911. Antena 1911, stand by 2 minutes. 2 minutes, okay. Antes da Juliette, gol 1172. Gol 1172, mantém a posição. Mantém. Controle Salvador, 3520, ponto de espera pronto. A 3520, autorizado. Alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-40 graus, 04 nós. Alinha e decola da 1-0 para 3520. Uno 172, autorizado, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, 172.